Padre, rezei 22 anos para convencer meu marido a casar-se na igreja, pois no civil já era casado há 38 anos. No dia 13 de maio, meu marido me chamou para ir dar os nomes. Ótimo. Dia 21/5, casamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo. Esta graça é o fruto da semente que você aqui semeou. Escuta bem. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado, Jesus. Tá vendo? É o marido do lado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É o Senhor. É Jesus. Quando eu falo, meus irmãos, a fé move montanhas. É Jesus, diga, se apropria da graça, é o Senhor, é o Jesus, é meu Deus, na Eucaristia é o Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra. Texto de hoje, Mateus 9, 1 a 8. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Entrando num barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer que teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus realiza maravilhas, perdoa os pecados. Ao curar, restitui a vida. Jesus age com poder divino. As pessoas que veem a ação de Jesus não conseguem enxergar a presença de Deus. Não consegue entender o significado da palavra Emmanuel, Deus conosco. Não consegue compreender aquilo que nós falamos em toda a Eucaristia. Quando o Padre diz: o Senhor esteja convosco, nós falamos: Ele está no meio de nós. É Deus atuando na história. É Deus agindo. Por isso, eu vejo lá, escute, o José Sérgio, de Francisco Beltrão, no site diz assim: boa tarde, Padre Reginaldo, que Deus o proteja. Eu peço oração por mim, para alívio das dores de artrite e minha aposentadoria. Eu peço pela minha mãe Leônidas, com problemas de bronquite, meu pai, que sofreu um acidente, sente muitas dores e é alcoolista. Peço por Jairo, que é usuário de maconha. Antônio, que era drogado e hoje podemos agradecer que faz 3 meses que parou. Robson, usuário de drogas. Impressionante, né? Você pode ter certeza, José. Estamos colocando na presença de Deus e vamos pedir: Senhor, seja o repouso e paz desta família. e de todos aqueles que pedem oração. E não são poucos, viu? Ele enxugará neste dia. Ele enxugará. Põe no teu coração. Maravilha ter esta certeza de que Deus é o nosso repouso, é nossa paz, de que Deus é nossa garantia. Põe a mão no seu peito, Deus será o meu descanso. É, em plena quinta-feira. Amanhã é a primeira sexta-feira do mês, hein? Amanhã. Senhor Deus, abençoai a todos os que estão conosco. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Abençoai, Senhor, e santificai pelas ondas do rádio aqueles que estão tristonhos, desanimados, os nossos doentinhos e doentinhas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.